vais guardar. Será que a minha alegria virá de manhã? E de manhã teu calor vem me envolver. Ainda assim me sinto sozinha, Senhor. Mentiras, ilusões, pecados me envergonham, manchado está o meu coração. Oh, Pai, como eu posso te encontrar e em tuas mãos me entregar? Penso até que sou feliz, mas eu sei que a minha alegria só vem do Senhor. Se eu permitir que Ele limpe o meu coração, vou vencer. Mm-hmm.